Bem, eu quero antes penitenciar-me. Na verdade, algumas semanas que eu sabia que a minha apresentação seria hoje, mas porque ao longo da semana não recebi nenhuma comunicação e não vi o papel bonito que normalmente o pessoal daqui deste escritório leva ao nosso escritório, colam e informam que há apresentação, aqui há debate, eu relaxei e disse ainda bem. Não preparei nada assim de concreto em termos de algo que pudesse, mas o que eu vou fazer é vou falar um pouquinho sobre este grande programa, que é o programa global para a governação municipal inclusiva, Global Program for Inclusive Municipal Governance, que é financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates, que está a ser implementado em 5 cidades no continente africano. Eu vou muito rapidamente fazermos uma breve apresentação sobre cada uma das localidades em que esse programa está a ser implementado e qual é o foco ou os objetivos deste programa nessas cidades, e depois vou falar muito rapidamente sobre os nossos objetivos para o programa a nível da cidade de Luanda. Para quem não sabe, Luanda é a capital da Angola. Não comentar? Eu vou. Ninguém me agradeceu pela informação, só uma pessoa. Anyway, portanto, este é um programa, como sabem, foi um programa piloto que a Fundação, piloto entre aspas, na verdade, havia um programa que a Fundação Gates, esse sim foi um projeto piloto, financiou de 2006 a 2010, mais ou menos, chamado Urbis, que tinha como grandes pilares construir, portanto, ensaiar ou criar modelos de desenvolvimento que pudessem provar se é possível estes modelos serem implementados em grande escala nas cidades para o combate à pobreza. E eles, naquela altura, haviam identificado algumas cidades-modelo em África e na Ásia, e na América do Sul também. Na América do Sul havia o Brasil, no São Paulo, em que a Fundação trabalhava com uma instituição da Prefeitura do São Paulo. Havia uma outra, um outro parceiro na Índia. Havia outro em Camboja. Havia outro em Abidjan, e tanto em Casablanca, Marrocos, e cá em Angola. E neste programa, o desenvolvimento, primeiro eles tentaram fazer uma mistura em termos de complexidade no que se fala, em termos de cidades com um grande crescimento populacional, um grande crescimento urbano, e tentar ver quais são os vários modelos que podiam ser usados para o combate à pobreza de forma eficiente. Claro, como todos nós sabemos, vivemos numa cidade que é espetacular em termos de acontecimentos, em termos de o próprio cenário de pobreza e desenvolvimento. Portanto, nós temos esse contraste em Luanda. Por um lado, temos uma cidade que, se tivermos que fazer uma comparação em termos de desenvolvimento de infraestrutura, dos mais que nós podemos encontrar a nível mundial, porque se quiseres fazer uma. Se estiveres no ar, ou se estiveres num prédio muito alto, olhe assim de forma horizontal para a cidade e vais ficar assustado com o número de guindastes. Crane. É guindastes, né? Como é que chamam aquilo? Gruas. O número de grua que vai vir pela cidade. É incrível! Um dia experimentem. Um dia vão, subam num prédio, mais ou menos do 8º, 9º, 10º ou 11º, e olhem para a cidade assim. Tanto, e vocês vão ficar chocados, vocês só vão poder ter a visão panorâmica daquilo que tiver à vossa frente, assim. se puderem virar assim ou de costas, claro, terão que ir para outra porta da, lá de, da, do prédio, vocês vão, vão ficar assustados. É incrível. Portanto, há um movimento muito grande em termos de obras infraestruturais e quando vemos essas gruas numa cidade em grande número, é uma demonstração, claro, do poderio econômico de algumas pessoas que lá vivem. Em contraste, temos um grande crescimento das zonas informais, onde vive a maioria da população. Portanto, para a Fundação Gates era interessante estudar isso. Era interessante estudar. Nós implementamos esse projeto por mais ou menos 2 anos. Não gostamos muito, porque era muito trabalhoso mesmo. E houve correntes dentro da DW, daqueles que diziam que deveríamos mandar fechar-lhes a porta e mandar-lhes passear, que não queremos o dinheiro deles. Porque eram dinheiros míseros, eram, salvo erro, havia atividades que tinham que ser implementadas trimestralmente em $30,000. E tinha que se mandar relatório todos os meses. Todos os meses tinha que se mandar relatório. E era terrível, mas... Porque o americano tem uma forma muito boa de trabalhar. A primeira coisa que ele faz contigo, que é um pouco diferente do europeu, na minha opinião, ele primeiro cria uma relação pessoal contigo. Criam uma boa amizade, vocês quando se falarem pensam que são amigos de longa data. E quando existe esse tipo de relação, você vai querer preservar a amizade. E quando você preserva a amizade, você não vai querer de maneira nenhuma aparecer com uma atitude tipo que já não quer. E foi bom. Essa persistência, embora que nós não fazíamos o trabalho com coração, fazíamos porque queríamos despachar, no fim, quando se fez a avaliação, viu-se que o caso de Luanda valia a pena explorar um pouquinho mais. De todas as cidades em África que participaram no, na Urbis, só Luanda ficou e beneficiou deste programa, que é de 5 anos, de $5 milhões. É um programa muito flexível. Temos que mandar um relatório uma vez por ano. Uma vez por ano e não há muito, muito trabalho. Anyway. O programa global, que é esse de GPIMG, para a África, é de $27.2 milhões, que a Fundação Gates está a disponibilizar. Isto inclui, no Egito eles estão a trabalhar com a GTZ, antiga GTZ, agora é GIZ, que é a Cooperação Internacional da Alemanha, alemã. E o que eles estão a fazer é que estão a apoiar a administração municipal do Cairo na criação de sistemas de recolha, de recolha e tratamento de resíduos sólidos como uma forma de integrar na gestão municipal, portanto, nos serviços de gestão municipal. Para Luanda, claro, está a trabalhar com o Development Workshop, é o único parceiro não governamental dentro da GPIMG, é o único. De todos os outros parceiros dentro deste programa, o único que não faz parte diretamente de uma instituição governamental é a DW, quer dizer, a única ONG. De todos os outros, eles estão a trabalhar ou com a Câmara Municipal, ou com o Ministério, ou com uma outra instituição governamental, mas com a DW, exatamente fruto daquele projeto chato que eu mencionei um pouquinho atrás. E também eles vinham para aqui e era muito bom. Eu me recordo que a diretora para a Fundação Gates, responsável por essa área da Urbis, quando veio, estávamos em Côte d'Ivoire e eu estava a fazer a apresentação. Na Côte d'Ivoire? Não, em Casablanca. Estávamos em Casablanca e estava a fazer a apresentação das experiências da Urbis em Angola. E entre as várias fotos, temos a mania de meter fotos sempre, né? Entre as várias fotos, coloquei o mercado do rock. Há uma foto que gira aqui que nós gostamos muito. Mercado do rock. Eu avancei 3 slides. Estava a senhora muito distraída. Tipo que não me estava a ouvir. Ela muito distraída. A sala estava cheia, devíamos ser aí quase 50 pessoas. Depois ela pediu, desculpe, senhor. Pode recuar 2 slides. Ou seja, alguma coisa estava a lhe inquietar. Recuei 2 slides na foto. Ela disse, uau, o que é isso? Eu disse, essa aqui é uma praça, é considerada, pelo menos ninguém, portanto, nunca se provou o contrário, que é a maior praça ao ar livre do continente africano. Nós gostamos, né? O angolano gosta, tudo que é nosso é grande. Naquela época até nem gostávamos tanto. É uma doença. Yeah, mas não vamos discutir sobre isso. Yeah, o angolano gosta disso. Eu acredito que no Congo, se calhar, existem mercados iguais ao do rock, porque são eles que vieram e aumentaram o tamanho e vendendo no Congo é moda. Anyway, ela gostou. Quando ela veio para aqui, uma das primeiras coisas que ela pediu era visitar o rock. Tivemos que falar com o pessoal do Sambizang, os nossos parceiros do Sambizang, para que arranjassem corredores ali, pudéssemos entrar de uma forma segura, porque ter brancos ali, depois que não conhecem a realidade e querem andar de forma que querem, e requeria que tivéssemos assim um bocadinho de segurança. Fomos lá, gostou, andamos, tirou fotos com a senhora, claro que no rock você para tirar fotos tem que pedir muita permissão, senão te recebia uma que dava uma porrada. Pedimos permissão, gostaram, porque apareceu uma senhora que eu conhecia. Quando a senhora disse, não, pode me tirar à vontade, também de repente todo mundo já queria tirar foto. Sabia que não havia perigo, foi muito bom. Então, essas coisinhas pequenas, na verdade, ajudaram. E as relações que se construíram ajudaram a tentar ver como é que a DW pudesse agarrar esse modelo para a Luanda. Também fruto dos vários anos que a DW está a trabalhar com assentamentos urbanos a nível da província da cidade de Luanda. O programa também está a ser implementado em Lilongwe, Malawi, e aqui o parceiro é a Câmara do Município e trabalha com três organizações parceiras. Tem experiências muito interessantes em Malawi, mas claro, se tivermos que falar da cidade de Lilongwe e as três áreas que eles estão a trabalhar, que é Chisapi e Ondira, não é, quer dizer, nem sequer é um, nem, quer dizer, a população global dessas localidades, mesmo em termos de extensão geográfica, nem sequer é um terço do caseiro, nem sequer é um terço. Por isso é que eu, ao conversar com o pessoal da Gates, eu lhes dizia que os desafios que nós temos cá, porque nós estamos a trabalhar praticamente dentro de cidades que em situações normais seriam, por exemplo, quando falamos do Kazenga, falamos de Viana, falamos Kakwaku nem tanto, nem Sambizanga, naquela altura eram municípios, mas pronto. Quando falamos de Viana, que para mim é o município mais populoso de Luanda nesse momento, se bem que o Kazenga continuam a achar o contrário. Viana, Kazenga, podemos falar do próprio Quilamba, que acho que agora ficou um bocadinho. Portanto, estamos a falar de municípios com mais de 1 milhão de habitantes. Você implementar um projeto nestes sítios, tivemos que comparar com um Lilongwe, que essas três localidades onde eles trabalham nem 200 mil pessoas batem. Então logo começamos a ver os desafios que nós temos num ambiente como esse de Luanda. Também estão a trabalhar em Harare, Zimbábue, e aqui estão a trabalhar com Homeless, com a Federação dos 100 Casas do Zimbábue, e eles estão, este é um projeto em que a administração, a Câmara Municipal de Harare está a trabalhar com esses grupos para identificarem modelos de planeamento, modelos de parceria para o desenvolvimento local. Essa é uma experiência que nós... Estou a saltar muito rápido. Seria um dos pontos ali, mas posso falar já. Nós queremos beber dessa experiência. Há uma equipa nossa que vai ao Brasil, talvez daqui a 2-3 semanas, se os brasileiros, tanto aqueles que estão lá como a embaixada de cá, forem rápidos, queremos mandar para ir beber um pouco da experiência do SDI. Claro que as melhores experiências estão aqui na nossa região, mas por causa da barreira linguística, preferimos ir ao Brasil, que também está a trabalhar com esses parceiros do SDI. SDI o que é? É um movimento que também foi criado com o apoio da Fundação Gates e do Banco Mundial, que é dos residentes, é a associação dos residentes de tipo Museques, Favelas Internacional. É uma federação de associações que trabalham assentamentos informais. E eles têm ramificações no Zimbábue, têm na Namíbia, têm em... cá na África Austral tem em todos os países. A única que não está consolidada é a nossa cá em Angola. Nós queremos beber a experiência deles e ver como é que nós podemos eventualmente usar alguma das ferramentas delas cá para o nosso trabalho. Porque daquilo que nós fazemos, eu acho que nós, bem ou mal, já temos muito conhecimento e nós temos que, precisamos de inovar, precisamos de trazer elementos novos para poder complementar, porque as nossas abordagens no âmbito do GPIMG não se diferem muito com as abordagens que nós temos estado a implementar ao longo de muitos anos, que herdamos do Programa de Luta contra a Pobreza Urbana, o LUP. Então queremos inovar. Por isso, vai ser bom, vai ser uma experiência boa aí para irmos para esses países e beber um pouquinho da experiência deles. Portanto, o Bill Gates não tem uma grande queda para as questões urbanas. E percebe-se, para o Bill, é mais fácil apoiar uma campanha de vacina, porque ele acha que se der uma vacina agora, vai salvar uma vida amanhã, imediatamente. Se haver fome, vamos dar inputs agrícolas, vamos comprar tratores, vamos comprar enxada, vamos comprar isso, as pessoas vão produzir alimentos e vão comer logo. Há uma outra franja dentro da fundação, e essa é que faz parte da Melanie Walker, que esteve cá, e também o Jeff, que acha que não. Se você criar mecanismos de empoderar as comunidades, de você empoderar os próprios cidadãos, para eles poderem criar formas e mecanismos de monitoria e contrabalançar o poder, criarem forma deles aprenderem a planificar e a liderar os seus próprios processos de desenvolvimento em vez de estarem sempre a pedir, você poderá criar um desenvolvimento sustentável. Pagar para vacinas de cólera, financiar a agricultura é bom, mas a comunidade ou as pessoas poderão continuar na ignorância e vão continuar sempre pobres. Ele disse, ok, por enquanto eu aceito. Vão lá e saem. Portanto, nós estamos nessa grande guerra com o grande dono do dinheiro. Por isso é que o GPNG tem que fazer grandes coisas para provar ao Bill que essa é a melhor forma de fazer. E entende-se. Até aqui ele aceita. Então, isto é assim. Para Luanda, manda aí, mano. Muito rápido. Aí tem 5 slides. A visão de sucesso para Luanda é influenciar políticas públicas e promover processos de planeamento municipal mais inclusivo. E também isto para permitir um acesso equitativo a serviços básicos, mais ou menos até o ano de 2015. Quando nós falamos de 2015, estamos a falar na perspectiva das metas de desenvolvimento do milênio. E os objetivos estratégicos para o programa global para a governação municipal inclusiva de Luanda, que é os Vozes da Cidadania para a Mudança, esse é o nome do nosso programa cá, é de influenciar as políticas públicas através da monitoria participativa dos indicadores de pobreza urbana, construir uma rede contra a pobreza urbana que vá trabalhar com as comunidades e os provedores de serviços, as administrações municipal, para o acesso melhorado e equitativo de serviços básicos, e também influenciar o processo de planeamento e orçamentação municipal. E como fim é aumentar o acesso qualitativo e quantitativo à água potável através da promoção de modelo de gestão comunitária e assegurar que as vozes das comunidades ou dos consumidores sejam ouvidas. Quickly. Alguns outcomes que nós podemos considerar como de grande relevo, eu poderia falar de forma pausada e um pouquinho mais demorado sobre alguns outcomes comparativamente à visão estratégica, mas eu estou a colocar aqui, coloquei 3 pontos-chave que depois posso esmiuçar sobre o que é que nós consideramos como grandes alcances do programa. Achamos que há uma maior consciência das comunidades sobre os seus direitos. Eu acho que a nível da província de Luanda, as pessoas estão cada vez mais conscientes, se tivermos que comparar alguns tempos atrás, sobre os seus direitos. Algumas pessoas, inclusive, falam com maior autoridade e maior propriedade também sempre que têm oportunidade, sobre como é que eles acham que as coisas deveriam ser feitas, sobre como é que eles acham que as condições de vida, ou como é que o governo, os provedores de serviço deveriam trabalhar para que possa haver a melhoria de serviço, também da qualidade de vida. Foi interessante, em alguns encontros que alguns doadores têm, infelizmente quando eles vêm cá, eu muitas vezes sou obrigado a ir ao campo com eles, porque também para provar um pouquinho aquilo que eu já disse que era bom, que estava a acontecer, então é uma forma de ir lá e provar. Foi muito interessante numa das conversas com um grande ativista comunitário no Sambizanga, que alguns que aliás devem conhecer, que é o senhor Alfeu Simatiuca. A senhora da Fundação Gates perguntou a ela: Alfeu, qual é o grande resultado que você pode considerar que na sua vida pessoal você ganhou por fazer parte dessas dinâmicas? O que é que você acha que, o que é que mudou? Que você pode dizer que não, graças a essas dinâmicas eu hoje consegui isso. Alfeu disse: olha, eu nem preciso pensar muito. Alguém poderia chegar aqui e dizer que não, eu como sou da CAPES, a CAPES é a Associação dos Comitês de Água. Nós não tínhamos água, nos organizamos, agora temos água. Mas para mim não, o resultado não é esse. É a facilidade que tenho agora de falar e não interessa onde. Ele disse, quando eu entrei para essas dinâmicas, eu até tremia-me poder falar perante o senhor administrador municipal ou uma entidade de governo que aparecesse. Eu calava, não podia, nem sabia como começar. Mas eu hoje em dia articulo-me e falo, apresento as minhas propostas, escuto, e se eu não ficar satisfeito, volto a falar de novo. Então eu disse, uau, a senhora disse, uau. Mas esse é o objetivo do tipo AMG, é dar voz, criar capacidade, fazer com que as pessoas ganhem essa consciência. E isso é bom, depois quando eu falar sobre as oportunidades, isso é bom para aquilo que está a perspectivar no futuro, como algumas coisas que poderão acontecer. E também achamos que há uma maior abertura às administrações municipais sobre o trabalho conjunto com as comunidades. Eu me recordo que o administrador municipal de Viana, o Sr. Zeca Moreno, era alguém que, não sei se ele tinha fobia, em sentar, relacionar-se com a sociedade civil, mas era alguém que era um administrador de salto alto, vamos assim dizer. Era muito difícil. Mas agora, até em encontros mal organizados, ele aparece. E eu fiquei admirado. Encontros mal organizados, porque há aqueles encontros quando a sociedade civil tem acesso ao administrador, vem, se calhar muitas vezes chumeia, tentam fazer as coisas de uma forma mais cuidada. Talvez porque muitas vezes ele não apareceu. As pessoas... Houve encontros que eu assisti e disse, uau, que encontro mais sem graça. Mas ele esteve lá, mandou as suas bocas, gostou e foi. Portanto, essa aproximação, claro que também é um pouquinho da abertura que tem a ver com o próprio contexto, mas tem a ver com a mudança, a persistência e a maneira que as pessoas não desistem, apresentando propostas e também a aproximação dos próprios mídias, a imprensa. Quando as pessoas falam cada vez mais sobre aquilo que acham que deveriam ser, as coisas que deveriam ser feitas, os governantes escutam. Mesmo o Presidente da República escuta. Há coisas que acontecem aqui. Eu fiquei admirado com o último discurso do Presidente da República desta semana, no Comitê Central, em que ele falava das intrigas e das incompatibilidades que existem entre o Primeiro-Secretário e os governantes. E falou também sobre a maneira que algumas políticas de nomeação de quadros têm sido pouco eficientes, porque às vezes colocam quadros só porque eles são bons mobilizadores, são bons a recrutar mais membros para o partido, e logo lhe põem como um gestor público. Estragam tudo! Foi interessante ver isso. Que afinal, ele já sabe de muitas dessas coisas, portanto, não é vez de pensar que ele não sabe, ele sabe. Ele sabe. Sim, eu fiquei crítico também. Não, eu fiquei crítico. Fiquei crítico, porque você sabe, tem tanta informação. E para quem conhece o Eduardo dos Santos, a maneira como ele falava, estava nervoso, indignado. Para quem ele conhece, ele estava a falar com indignação. quando ele fala, quer dizer que as coisas estão por aqui. Abre o quê? Não, essa semana. Há dois dias. Uma coisa tem que ser feita. Falou de Luanda. Alguém disse que aquela piada foi para o Bento Bento também. Porque entre o Bento Bento, entre o Bento Bento e o presidente do Tavares, epa, a relação é terrível. Falou sobre casos antigos na Lunda, Luiz. Falou sobre. Então você vai saber de tudo isso e não fez nada. Anyway, vamos voltar. Ah, uma especial da criança. Sim, menino. Manda. Portanto, desafios. Eu acho que existem algumas oportunidades para os próximos 5 anos, que coincide com o ano de 2015, que estamos há 2 anos, que é o final da data do alcance dos desenvolvimento do milênio. Eu pessoalmente estou a prever, e olhando um pouquinho para o Orçamento Geral do Estado para 2013, que pela primeira vez o setor social está a receber 33% do Orçamento Geral do Estado. Meus senhores, isso nunca aconteceu no país. Nunca aconteceu. E 33%, temos que nos perguntar de quanto? De 65 bilhões de dólares. 65 bilhões de dólares, Orçamento Geral do Estado, para 2013. É 65 bilhões de dólares. Isso deveria mudar a vida das pessoas, sinceramente. 33% vai para o setor social. Eu acho que é um grande esforço, porque nós, o governo angolano e os angolanos, nós gostamos muito que as pessoas nos veem com bons olhos. Nós em Angola gostamos, nós somos muito de imagens. Gostamos de vender imagem. Nós gostamos que as pessoas fora nos veem que nós somos os bons, que estamos a andar bem, que tudo está a correr bem. Houve também, estou a abrir linhas, uma visita de um primeiro, ou do presidente do MLCTP de Cabo Verde, que veio a de São Tomé, do partido que está a governar, do antigo presidente que está a governar São Tomé, que é o Pinto da Costa. Esteve cá e esteve com o primeiro secretário do MPLA nível da província de Luanda, Bento Bento. E o Bento Bento falou uma coisa interessante, que nós, em Luanda, estamos a fazer um grande trabalho e uma das coisas que o MPLA está a fazer é tentar sempre limpar a imagem do seu presidente, porque a oposição tem estado a tentar trabalhar com força para denigrir a imagem do presidente e por ali fora. Eu disse, uau! Afinal, eles sabem que a imagem está pesada. Eles sabem. Para falar aquilo é um grande gafe. Para falar assim de forma pública, você não pode falar isso. Mas aquilo é uma demonstração clara de que gostamos de fazer isso. Gostamos. O CAN que nós realizamos em 2010 é para mostrar isso. O Mundial que vamos realizar esse ano de hóquei em patins é exatamente para isso. Gostamos de mostrar a imagem que tudo está bem. A marginal. Nós queremos que seja um postal, que todo mundo vê que Angola mudou. Nós gostamos de mostrar. Eu estou a prever, por causa dessa sede de mostrar, e porque muitos países vão ser escrutinados para mostrar até que ponto alcançaram o objetivo do momento do milênio, em 2000 até 2015, que faltam 2 anos, nesses 2 anos, 3 quase, 2013, 2014, 2015, o governo angolano vai fazer tudo por tudo para melhorar as condições de vida das populações naquelas áreas que são consideradas como as mais críticas. Vocês podem apostar que haverá uma grande, porque haverá muitos projetos, a água para todos já vem uma resposta a isso. A requalificação urbana de algumas localidades vai ser exatamente para isso. Vocês vão ver que a requalificação urbana do Kazenga e Sambizanga vai ganhar um impulso jamais visto em 2013 e 2014, com esse objetivo. Vamos ter maiores investimentos no setor da educação e da saúde, principalmente voltados para a redução dos casos de mortalidade materno-infantil, porque Angola é um dos países que mais se morre por se estar grávida e dar parto, e também um dos países mais difíceis para se criar um filho até se atingir os 5 anos. Eles vão querer inverter tudo isso e vão fazer tudo por tudo, por causa da imagem que gostamos de mostrar. Para nós, a intenção seja boa ou não, queremos mudanças de vida. Se vai ser sustentável, essas são outras 500. Mas programas como esses, que trabalham a consciência sobre os direitos e deveres dos cidadãos, têm exatamente esse objetivo. para ajudar os cidadãos a tomarem conta daquilo, do seu processo de desenvolvimento. E também achamos que aplicar o apoio às redes de organizações que representam organizações de cidadania ativa a nível das províncias, a nível da província, é um grande desafio, porque irão surgir, prevê-se, se bem que há quem está a dizer que seria uma ilusão pensar que teremos eleições autárquicas até 2017, há quem acha que não, mas a criação de rede, esse movimento de rede, também eram perspectivar exatamente para dar, para empoderar as comunidades, para criar mais debates e grupos temáticos, para que quando se estabelecessem as organizações eleitas, as governações eleitas a nível local, as comunidades pudessem tomar um papel de maior protagonismo e liderança. Parece que não teremos eleições autárquicas, infelizmente. Infelizmente. A não ser que aconteça algo contrário. Mas se o governo angolano sentir que essa imagem está sempre riscada, vão organizar. Porque eles gostam de boa imagem. Portanto, nós achamos que há uma necessidade grande dos parceiros. Aqueles que nós podemos chamar como as grandes partes interessadas a nível local, ganham experiências e habilidade em termos de advocacia, negociação, para que, se chegar às eleições autárquicas, possam então tomar maior protagonismo. Yep. Terminava aí. Acho que vou terminar mesmo aí. Dizer apenas que os grandes, conforme eu disse antes, algumas partes de grande inovação que nós temos, aumentando para aquilo que nós achamos que temos estado a fazer, ou bem ou razoavelmente, ou não tão bem, é irmos trazendo novos modelos daquilo que os outros têm estado a fazer. Essa experiência do SDI, do Slum Dwellers International, que nós queremos beber para o nosso contexto, vai ser exatamente para vermos quais são os novos elementos, quais são as novas abordagens que os residentes de Mosec podem levar a cabo para que haja uma melhoria das suas condições de vida. Principalmente num contexto como o nosso, em que existe uma pobreza feminina muito alta. Existe uma pobreza... As mulheres e as crianças são a verdadeira face da pobreza nos assentamentos informais. Então, há experiências muito interessantes no Zimbábue, na África do Sul, no Quênia e também no Brasil, porque se alguém quiser aceder à organização que nós estamos a explorar, intercâmbio no Brasil, chama-se Rede Interação. Rede Interação. É incrível, que eu estive lá a ver as fotografias deles, estive a ver as fotografias, o site, e vi duas pessoas que eu vi no Fórum Urbano Mundial na Itália. E eu fiquei a me crucificar, a dizer que eu não fiz bem o meu trabalho de casa, afinal eu não fiz uma boa... Houve grande momento de amizade, saber quem era, o que faz, e calhar já tivemos, porque foi muito difícil encontrar um parceiro. Levamos quase, há 3 semanas estamos a tentar identificar um parceiro. Se calhar já teria identificado, já teríamos combinado tudo e já teríamos voltado também. Agora estamos a fazer tudo em cima do joelho, que a viagem tem que acontecer até mais tardar, desde março. Alguém pode achar que falta muito tempo, não falta. Não falta, porque temos que negociar. Queremos também levar algumas pessoas da administração, de algumas administrações. Talvez vamos levar uma do Sambizanga, queremos levar, talvez vamos levar alguém do IPGUL. Do IPGUL não, Getrux. É Getrux, não é? Gabinete Técnico para a Requalificação. Yeah, e isso não é uma coisa de chegar, vamos. Não é só chegar, yeah, me leva, não. Isto, yeah, isso vai requerer negociação e... Yeah, enfim, por enquanto calei ela. Okay. Acho que podemos entrar para o espaço de debate. Se alguém quer fazer algum comentário, alguma questão à volta daquilo que a Charina apresentou. Eu tenho duas questões, mas posso analisar a que eu tenho. Desculpa. Até uma questão. Bem, eu queria perceber primeiro o que é GPMG, seu William, e também falou um pouco sobre os parceiros da Bill e Melinda Gates Foundation, né? Que é Angola, e tem trabalhado em alguns países com as administrações ou câmeras, mas no caso de Angola, sei isso que eu percebi, a DW é a única, se não estiver errado, das associações não governamental que trabalha nesse programa. Queria perceber porquê, porque será que é tão difícil criar relações com as administrações, no caso deles, né? E por outra, queria perceber um pouco sobre o impacto desse primeiro relatório, não sei se é o primeiro relatório, do Gates, o impacto desse relatório, por exemplo, na nossa administração, ou nos nossos administradores, se conhece algumas pessoas, pode, a título de estudo de caso ou apreciação de caso, dizer o que é que eles acharam, né? Se de alguma forma está a surtir ou vai, pensa-se que vai surtir efeitos. E por outro, gostaria que falasse um pouco mais também das perspectivas, não sei, eu só vejo desafio, um pouco das perspectivas para 2013. Bem, eu não sei se perceberam um pouquinho. Esta é uma apresentação que eu fiz a martelo. O termo é mesmo esse, porque para mim, hoje eu, quando não vejo aquele bilhetinho em cima da minha mesa às 10 horas, já sei que não há debate. Então eu relaxei. A Helga parece que apercebeu-se. Quando eu estava a almoçar lá com os meus santinhos, bem calmo, ela passou a dizer que não, há debate. Eu disse que não há debate coisa nenhuma. Eu não vi nada. Então, tive praticamente 20 minutos para pensar qual é as bocas que eu podia mandar aqui. Então, veio isso. Mas se eu tivesse uma, duas horas, calhar poderia trazer outros elementos. Mas isso não impede que se alguém perguntar, responder. Não impede, porque o que eu iria apresentar, na verdade, são coisas que ou estão na cabeça, ou, não é do outro mundo, mas pronto. GPMG tanto são iniciais, não é em inglês, que quer dizer Global Program for Inclusive Municipal Governance, que é Programa Global para Governação Municipal Inclusiva. O objetivo, portanto, se tivermos que esmiuçar essas palavras e tentar perceber uma por uma, vamos ver que a perspectiva da Fundação Gates é permitir com que a governação municipal, a governação local, ou seja, ela de uma autarquia ou uma governação indicada, seja feita de forma inclusiva. Isto é, vai um pouquinho contra aquela perspectiva de paternalismo, de top-down, em que só o de cima é que pensa e o de baixo, porque esse é o modelo, na verdade, que está a ser levado a cabo nos últimos 37 anos da independência de Angola. Neste momento, nós diríamos que, e eu acho que se eu tivesse que apontar realmente os verdadeiros desafios para as administrações municipais, eu diria que um dos desafios tem a ver com alguns administradores municipais que conhecem as nossas perspectivas, que abraçam as nossas perspectivas, que entendem sobre as nossas perspectivas, alguns deles não demoram, são tirados. Ou são tirados, e aqueles que substituem às vezes não percebem bem sobre as dinâmicas, e temos que começar o processo do zero por falta de institucionalização. Ora, estava a perguntar porquê que a única organização dentro deste GPMG que não é governo é DW. A questão é muito simples, é que a DW também, em termos de experiência, é tanto das mais antigas e uma das mais experientes nesse consórcio todo. Deixa-me dar-lhe um título de exemplo. Todo este programa, a Fundação Gates contratou uma organização que está a fazer tipo assessoria às organizações para que possam alcançar os resultados. E essa organização é a DIG, que é Development Innovation Groups, que é grupo de inovações, whatever, development, de desenvolvimento, assim. E essa organização vinha cá muitas vezes, os senhores que lá até viram, alguns viram alguns deles aqui, mas como não apresentaram, não sabiam quem. Mas depois descobriu-se que em termos de bagagem, em termos de conhecimento, eles não tinham nada para nos ensinar. Não tinham nada para nos dar, assim, em termos de valor acrescentado. Então era uma perca de tempo terem eles aqui. Nós já sabíamos disso há muito tempo. Mas não queremos ser nós a dizer, para não sermos tipo queixinhas ou tipo que queremos lhe estragar as coisas, até porque nós temos uma relação excelentíssima com o pessoal da DIG, de longa data. Na verdade, a relação da DW com a DIG vai para além do período de, tanto da Urbis e do GPMG. Mas o pessoal da Gates descobriu, de forma que eles tiveram que ser tirados da monitoria de Luanda, mas continuam com todas as outras cidades. Cá em Luanda, Gates disse que não precisa, porque não tem nada para dar de novo à DW. Quando eles querem informação nossa, eles vêm cá diretamente pegar ou nós mandamos. Só para dar um exemplo, o nosso relatório das atividades, os nossos relatórios, são assim, mais ou menos, assim. Claro, agora você deve me perguntar, mas tudo é jornal, tem a mesma informação, mas nós procuramos, é de uma forma, tem disco, tem todas as evidências em termos de quando alguém falou na imprensa, nós recolhemos isso tudo, recolhemos a informação que vem das administrações municipais, se o administrador municipal falou e falou algo sobre a DW, tudo aquilo nós faz parte do relatório, porque isso mostra o impacto. Sim, nesse momento, se for na administração municipal do Kazenga e falar com o senhor Tani Narciso, ele fala muito bem de nós. Tem graça que às vezes até cansa, porque você não quer criar ciúme, não é? Não quer criar ciúme com os outros parceiros. Às vezes você não quer que ele fale muito, porque senão começa a criar ciúme. Mas por que você fala dele? Será que sou o único que está a trabalhar? Mas é assim mesmo. É assim. Portanto, a relação está lá. Te respondi? Ou mais ou menos? Não, mas falta perspectiva. Perspectivas. A introdução, portanto, para além daquilo que nós estamos a fazer neste momento, a introdução de novas abordagens numa perspectiva inovadora, por isso é que eu disse que nós estamos muito interessados em explorar algumas ferramentas que esse movimento SDA está a usar, que é o Slum Dwellers International. Nós queremos explorar o que é que eles estão a fazer, para ver se podemos introduzir alguma dessas abordagens naquilo que nós estamos a fazer, como uma forma de inovação. Mas atenção, não fica só por aí. Nós, para 2013, queremos ensaiar um programa inovador de monitoria de alguns serviços, como, por exemplo, a água, chafariz, usando o telemóvel. Há um software, há uma empresa... Isto é onde se chama? Na Namíbia? Da África do Sul. Da África do Sul. Que criaram um software. Um software interessante. E que num telefone simples, não precisa ser um telefone de três geração ou última geração, ou qualquer coisa. Aquele telefone de zero geração. Esse de esse de 3 mil. 3 mil quase. Até pode ser. Não, mas, tem um telefone de senhora. Ou o telefone do Nelson, que custa 1.500 de Kwanza. Yeah, laranjinha. Pode aceder à aplicação e enviar. É interessante. Nós estamos muito ansiosos para ver se conseguimos vender isso. Não é vender em termos de dinheiro, mas vender em termos de ideia, em termos de abordagem, para ajudar a própria EPAL. Porque achamos que é bom quando a EPAL, ou a própria IDEL, quem sabe no futuro, possa saber onde é que há um problema e porque é que há um problema. E o acesso a esse software, o envio e a recepção de informação é free of charge, não tem custo. Não é tipo quando mandamos um SMS, a operadora te cobra. Aquilo é mesmo de Mahala. Vai ser interessante. Vai ser muito interessante. É uma das abordagens. Portanto, as perspectivas é... Nós queremos inovar, não queremos continuar a fazer as coisas que nós fazemos e achamos que fizemos ou bem ou razoável ou um pouco bem. ou nem tão pouco bem. Aquelas que achamos que podemos inovar, nós vamos inovar. O objetivo é esse. Nelson, quando eu falei do teu telefone, não estava te instigar, estava a brincar. Mas é, fala. Mas fala sério. Nelson vai dizer que estava amando o meu telefone. Eu estava a brincar. Yeah. Mas acho que essa apresentação que se falou do software já foi feita aqui, não sei se tem. Sim, foi. Falou-se de um. Se ocupei quando fez essa apresentação, falou sobre isso. Ah, também tem duas questões. Aquele projeto que se ocupa também é do GBMG. Diga? Falou-se de um senhor de um mercado da Tailândia que resolvesse um problema de mercado informal. Ah, informal, coisa. Sim, quando eu. Como é? John Taylor, teve cá. O Atlas. Do John Taylor, ele fez uma apresentação, acho que se calhar foi um bocadinho sobre isso. O Atlas também tem a ver. O Atlas também entra nisso. O Atlas também entra aquilo de os blogs virtuais, o Atlas virtual e físico. Tudo isto são as inovações para 2013. Vai ser muito interessante. Alguma dessas coisas vamos ver na televisão, vamos ver nos rádios, vamos ver nos jornais, quer dizer, no rádio só ouvimos, sorry. Vamos ver. Portanto, nós vamos. Vamos ouvir falar muito. É claro que você nunca vai ouvir falar sobre GPMG. Não, nós nunca vamos trazer esse título. Em algumas vezes até poderás nem sequer ouvir falar DW. Poderás ouvir falar Rede contra a Pobreza. Poderás ouvir falar como Fórum do Kazenga. Poderás ouvir falar sobre o que nós queremos é que a abordagem seja levada e não necessariamente que falem sempre de nós. O pensamento é esse. Desculpa, a minha pergunta é um bocadinho. O que o Filipe Beto também perguntou. O Willy disse que assim, daqui estamos a 2 anos de concluir aquilo que foi as metas, que são as metas do milênio, que também foi ratificada pelo governo angolano. Nós, como projeto, já estamos no 3º ano. A minha pergunta é, até que ponto, porque também tem uma componente de monitoria, na verdade, do acompanhamento dessas metas do milênio, que acho que são 5, mais ou menos, as principais. Qual é a percepção do governo angolano? Né? Não sei se até que ponto nós temos partilhado essa nossa monitoria, que é acompanhar um bocadinho também o que é que o governo angolano está a fazer relativamente às metas do milênio, se estamos a fazer, se não, acho que era interessante também para tentarmos perceber, ouvir um bocadinho, se eles concordam um bocadinho com aquilo que nós estamos a apresentar, que é real, e como é que pode-se fazer essa coadjuvação. A outra pergunta é em relação aos relatórios. Nós já enviamos 2 relatórios para a Fundação Belinda Gates ou a outra organização, e o Willy disse que não. Houve uma apresentação, como está aquela imagem do Rock Santeiro, imagino qual é que deve ser aquela que tem muita gente. Qual é a percepção que eles têm hoje, depois destes 2 anos do projeto Gates? Deles próprios, já. Era interessante perceber também se estamos realmente aí pelo bom caminho. Mas estão a ficar ainda mais surpreendidos em relação àquilo que era a nossa proposta inicial. Eu acho que o caso de Angola, conforme eu disse durante a minha apresentação, o caso de Luanda, é um grande estudo de... Luanda é um caso de grande... É um caso de... Quando você fala sobre Luanda como cidade, como a capital de um país em desenvolvimento, que já nos fala do terceiro mundo, né? É um caso que você pode rir ou pode chorar. Porque essa é uma cidade com 1001 problemas. Mas se tivermos que olhar aquilo que nós prometemos ao doador, com aquilo que nós estamos a fazer, das 5 cidades que eu citei, nós estamos muito avançados. Muito avançados mesmo, porque... Houve inclusive indicadores em termos numéricos que nós prometemos, que nós já ultrapassámos há muito tempo. Quer dizer que se fosse um doador, poderia dizer que não, como vocês já alcançaram, então vocês podem parar. Mas conforme também eu disse, e é isso que nós estamos a querer mostrar na Fundação Gates, que eles não nós, até se tivéssemos mais recursos, poderíamos fazer mais, porque nós estamos a falar de uma cidade. Numa área de intervenção, com quase 4,5 milhões de habitantes. Não é igual com 200 e tal mil que eles têm em Malawi, por exemplo. Eu visitei o local onde estão a implementar o projeto de Malawi. Visitei, eu olhei para aquilo, eu disse, uau, essa gente, se visse a dimensão do nosso trabalho em Angola, as populações que nós temos que estar a trabalhar com ele, dividindo o orçamento que temos, pela área que estamos a trabalhar. Então é uma ninharia. Nosso orçamento é pouco. Portanto, nós temos muito trabalho a fazer, com recursos, com poucos recursos. Mas a Fundação está satisfeita porque já fizemos muita coisa acontecer, mas ainda há muito por fazer. Quanto ao governo, olha, nós, a nossa perspectiva de trabalho primeiro é a nível local, provincial, e irmos influenciando o governo, principalmente através dos diferentes setores. Por exemplo, quando falamos de água, o foco é o Ministério de Energia e Água, para eles levarem a cabo algumas abordagens, alguns modelos, para eles absorverem primeiro esses modelos, para eles apropriarem desses modelos e tentarem implementar em outras partes. Aí estamos bem encaminhados, porque o manual, acho que o Sr. Cupi falou disso, sobre gestão comunitária da água, agora já foi publicado, já foi lançado? Sim, não vi. Lançado não, mas está sendo distribuído. É um livro bonito, com fotografias interessantes, e está aí. E, portanto, apesar de termos estado lá como os grandes impulsionadores, mas é o governo angolano que está a lançar, é o Ministério. Essa é uma prova concreta de que eles pegaram. Estamos satisfeitos? Não. Queremos mais. Porque achamos que a nossa grande luta, que é a governação municipal inclusiva na base, continua ainda em grande fase de luta, até por causa do próprio contexto. Começou-se um processo de empoderamento das administrações municipais em termos financeiros. Deu-se 1 milhão, depois deu-se 5 milhões, e de repente esse dinheiro foi tirado. Este dinheiro, estes 5 milhões, para nós eram chave para começarmos um processo de planeamento inclusivo a nível local. Porque nesse momento você encontra a administração municipal muito aberta para engajar-se num processo de planeamento, mas ele vai planear para implementar com que dinheiro? Esse é um desafio. Com que dinheiro? Mas, mesmo assim, muitos dos projetos que são enviados para o governo provincial, para o Ministério das Finanças, para a alocação de verbas para projetos concretos, são fornecidos através do engajamento e consulta com as comunidades. Portanto, recolhe-se, começando com a comuna, as comunas mandam para o município e o município depois manda. Claro, quando chega lá em cima eles peneiram, vão decidir o que é que eles vão financiar, o que é que eles não vão financiar. Mas nessa perspectiva podemos dizer que sim, há melhoria e há uma grande abertura, mas existem alguns elementos do contexto que não têm ajudado muito. Não vamos atingir a meta. Não, atingir a meta de fomento do milênio. Na perspectiva, tivemos que falar em termos globais. Angola está a apresentar números interessantes. Em termos globais, Angola está a apresentar números interessantes. Eu acho que seria injusto dissermos que não houve melhorias no acesso à água. Acho que seríamos injustos. Há maior disponibilidade do que havia alguns anos atrás. Embora que às vezes saia 2 dias e fica 4 sem vir. Mas as pessoas enchem os tambores, os tanques, quem tem tanque, enche tudo. E às vezes consegue, não sente muito o impacto da falta de água por causa desses meios. O grande retrocesso que estamos a ter é com a energia elétrica, mas também que não faz parte do motivo do evento milênio, assim, de forma concreta. Há uma maior disponibilidade no acesso aos serviços de saúde, não há dúvida. Há uma maior disponibilidade em termos de acesso ao sistema de ensino, não há dúvida. Portanto, se tivermos que falar em termos setoriais, em termos de cada área, há melhoria. A minha grande inquietação, como alguém que trabalha nas questões do meio urbano, é que, apesar dos grandes esforços de urbanização, apesar dos grandes esforços de partir casas para alargar estradas, eu acho que não estamos a evoluir muito nesse capítulo. Não estamos. Quando chove você consegue ver logo. Não estamos a evoluir muito e não sei se haverá grande melhoria nisso, pelo menos no que diz respeito às questões ambientais. esta é a meta 7. A meta 7 tem a ver com as questões ambientais. Nós temos um problema grave. E as questões que têm a ver com o melhoramento dos assentamentos urbanos, que têm a ver com a superlotação, o melhoramento das residências, este vai ser um grande desafio. Grande desafio. Para mim, em vez de pegar 300, 400 milhões de dólares e construir Quilamba, dinheiro do Quilamba deveriam ter requalificado Palanca. Deveriam melhorar as condições de vida para quem vive no Palanca. Deviam melhorar as condições de vida para quem vive no Marçal. Para quem vive aí no São Paulo. Para mim, eu acho que deveria ser assim. Deveriam talionar aquela parte. Deveriam talionar, criar infraestruturas básicas na área do Quilamba para os jovens que estão saindo das universidades construírem as suas casas com regra. Aí sim. Parece que posso dizer alguma coisa para reforçar. Yeah. Para reforçar o que ele disse, que muitas vezes os resultados destes programas, e não só este, mas o trabalho da DW ao longo dos anos, o Loop, etc., não está reconhecido pelo governo. Hein? Dizer vamos implementar esta estratégia do DW. Não podem dizer isso. Mas, quando olhamos para a linguagem daquela comissão do deputado Rosa Paco Vieira, foi aproveitado completamente as palavras, a linguagem, os objetivos do Loop. Hein? Até aproveitaram o nome do projeto. Hein? Muitos dos programas, este exemplo de água foi claro, trabalhamos diretamente com o governo na implementação daquele programa, mas levou 15 anos do advocacia para o governo, no fim, chegar a pedir assistência da DW na elaboração do política. Mas o Manuel é simplesmente um documento para reforçar a política que está adaptada. Mas há vários sectores. Quando olhamos para a Comissão de Renovação do Kazenga, Sambizanga, Rangel, temos uma influência ali estratégica. Hein? O DW criou um projeto igual disso. Há mais que 20 anos atrás, hein? Foi um dos primeiros projetos que fizemos. Foi um gabinete para a renovação dos museus. Foi quase idêntica. Este projeto não foi para frente, não conseguiu receber o investimento do governo, por causa dos fundos do governo foram desviados para a guerra, etc. Mas os princípios daquele programa, de facto, já está a ser implementado. Eu acho que temos uma grande influência, mesmo se nós não somos reconhecidos como os donos das ideias. Nós não somos donos das ideias. As ideias são para todo mundo. Yeah. Não, por exemplo, senhor Alan, este lixo, esse projeto de lixo que o Bento anunciou aí, aquilo está documentado. Isto foi ensaiado. A DW ensaiou isso. E eles estão a implementar exatamente pilotaram aquilo no Kazenga, foram no Sambizanga, nas mesmas áreas onde a DW trabalhou, com o mesmo programa, mesmas abordagens, mesmas perspectivas. É verdade, as mesmíssimas coisas. Estão documentadas. Se alguém quiser ler algo sobre isso, dizer que foi no meu escritório, acho também que devemos ter aqueles manuais do Lula. Está lá. A mesmíssima coisa. Não põe, não tira. Portanto, para nós, o que interessa, para nós o importante é que as abordagens sejam absorvidas. É que o governo vê isso como uma mais-valia. É uma grande pena que, nessa coisa do lixo, por exemplo, se houvesse uma humildade de consultar algumas pessoas que trabalharam nisso e tentarem colher, porque nós, há muitas lições boas e más que nós podemos partilhar para não se cometer os mesmos erros. Porque a testagem de modelos serve para isso. Para ver o que é que funciona e o que não funciona. E é incrível. Algumas coisas que nós encontramos como obstáculo, eles estão a encontrar. Poderiam ter evitado. Sim, sim. Poderiam ter evitado, é uma pena. E amanhã, eu sei que haverá uma conferência ali que a juventude, que o Ministério da Juventude e Desporto, eles querem que eu vá lá apresentar um tema. Vou falar sobre isso, sobre o orgulho. Tem que ser humilde, peça ajuda, não é mal. É verdade. Peça ajuda, diga mesmo, pá, nós aqui tentam... Eu, quando encontrei-me com a Rosa Pacaveira, eu lhe disse, senhora coordenadora, muitas das coisas que vocês estão a fazer, existe muito conhecimento cá no país sobre isso. Lhe mostrei alguns manuais, ele disse, existe isso tudo. Como é que nunca se viu? Epá, vamos vos procurar. Nos procuraram, na verdade. Nos procuraram e conversamos muito, mas é exatamente assim. Anyway, calei. Sim, é o seguinte, o Sowin disse que, né, o objetivo, claro, da ONG é parceira do governo e o objetivo da DWB não está para ser reconhecida como tal, para ser vangloriada na imprensa, mas de que os seus programas sejam tidos em conta e influenciam as políticas públicas. Mas eu questionaria o seguinte, há um livro de Dalai Lama, ele dizia Caminho para a Liderança. Ele dizia que o verdadeiro líder é aquele que reconhece a inevitabilidade da mudança. Então, eu questionaria, será que os nossos dirigentes, os nossos políticos, os nossos governantes, os pensadores do país estão em altura para ceder, para aceitar, para reconhecer de que essa é uma ONG com uma grande experiência, reconhecida internacionalmente, e vamos ter essa humildade, dar esse espaço. E suponhamos que este crédito, falava-se de microfinanças, hoje fala-se, até o Boé, mas talvez viu dessas ramificações, nasceu aí e está mal implementado. As pessoas para ter acesso têm que ter, enquanto não houver essa abnegação, de que não, graças ao fulano, executivo local, porque há pessoas que têm mácula, não há uma inclusão, as pessoas não sentem, não participam. E penso quanto aos modelos que a DW também vai transportar. Fizeram um estudo pormenorizado, avaliaram a área, já tem áreas, focos, porque diz o programa é para a governação municipal inclusivo. Uma vez tendo em conta a divisão de novos municípios, será que a DW já tem municípios a atacar focos? Gostaria de saber quais e como serão implementados. Não, assim, deixa-me só lhe dizer muito rapidamente que nós não estamos... Eu acho que seria injusto dissermos que o governo não reconhece. Eu acho que não é justo falarmos assim. Porque existem muitas pessoas do governo, quando nós vamos bater a porta e sabem que é DW, nos abrem as portas, quer dizer, só não abre outra porta porque não existe. A ver, então, existe, as pessoas nos conhecem. Há pessoas do governo que, quando você lhes encontra, fala da DW, eles falam porque conhecem. Mas devemos compreender que existem algumas questões da estrutura, da forma de fazer política, que não permite fazer mais do que isso. Como, da mesma forma como existem opiniões diferentes sobre a forma de fazer. Então, nós compreendemos essas dinâmicas todas, porque temos muita gente do governo que a gente podia citar o fulano, que gostam daquilo que fazemos e são as pessoas, as tais pessoas que muitas das vezes, inclusive, sempre que podem, pedem ajuda. E se assim não fosse também, não teríamos uma grande apetência do governo, quando sempre que puderem, levar os quadros da DW. É verdade. Essa é uma forma, porque sabem do trabalho que se faz. Então, nós não estamos muito preocupados. Eu estava a dizer que nós, DW, poderíamos, se quiséssemos, mas não é a nossa forma de fazer as coisas, poderíamos publicitar mais aquilo que nós fazemos, colando, nós podemos, por exemplo, na região do Planalto Central, no Ambo, por exemplo, a maioria dos pontos de água que você vai ver, de uma forma ou outra, DW ou construiu ou apoiou as comunidades, mas dificilmente vai ver um timbre da DW. porque nós queremos que a comunidade sinta aquilo é deles e não nosso. E vai encontrar, nós construímos escolas de Cabinda ao Cunene, só uma província nós tivemos. Construímos escola, posto de saúde, apoiamos projetos de pesca artesanal, comunidades disseram que queriam repovoamento animal, financiamos, compraram bois, compraram cabritos, fizemos isso. Mas nunca vais encontrar ali um símbolo da DW. Nós podemos publicitar tudo isso, mas não é a forma de fazer a coisa, não é a forma. Então, são formas diferentes de ver e, enfim, mas... Yeah. Obrigado.